Olá, caros ouvintes. Sejam Sejam muito bem-vindos a bem-vindos mais um a mais um. 3 em Ah, ponto. exatamente. Eu já me ia dar nome no programa, mas pronto. Que hoje iniciou com esta belíssima intervenção referente, portanto, não é? Referente, portanto, à nossa, enfim, aos nossos irmãos árabes que estão do lado lá do mundo. Não deixa de ser irmãos, não é verdade? Somos todos irmãos, não é? Segundo essas explicações que nos deram, somos todos irmãos. Exatamente. Portanto, há que dar um benefício à dúvida, não é? Que até pode ser verdade, não é? Até pode ser verdade. Já agora, para quem não saiba, ele é o Carlos Bonaparte e eu sou a Adriana Pequeno, Ah, normalmente. pois é. Pois é, a gente normalmente diz. Mas porquê é que se passou que a gente não disse esta vez? Ah, foi por causa dos árabes. Quer dizer, não tem culpa nenhuma. Exato. Nós é que nos Ora. esquecemos. Exatamente. Ora bem, eu proponho desde já que passemos ao nosso informativo. O que é que tu achas? Ok, para mim, bora lá. Vamos lá, que a edição de hoje vai ser mais pequena. E, enfim. Vamos ter hoje aqui momentos importantes, esperemos. Informação 3 em ponto. Pois muito bem, ouvintes, informação 3 em ponto. A edição de hoje vai contar-nos precisamente o que é que vai acontecer a partir da próxima segunda-feira. Até porque já temos aqui alguns incidentes infelizes com respeito à retirada de programas, mais uma vez, por excesso de repetição. Ora, nesse sentido, saem os programas Lembra Dessa, Play Hits, e já tinham saído também, na semana anterior, os programas Falando de Amor, As Sete Melhores, e também ainda o programa Brasil Caboclo, este ao fim de semana. Desta feita, os programas que vão estrear-se na próxima semana são o reatar das relações com a Rádio Completa. E são eles: Alto Astral, às 11 da manhã, às 6 da tarde, o programa. Aliás, às 7 da tarde, o programa Névoa, e às 6 está ainda por definir qual programa irá então fazer parte da nossa grelha de programação. Há ideias, mas ainda nada certo. Aliás, acaba de confirmar-se, está certo, o programa Programa-se que já esteve na grelha de programas do canal 2. Aliás, do canal 1, o programa saiu na altura por excesso de repetição, é um facto, mas aparentemente nesse sentido já tudo terá mudado, segundo nos garantiu o. Portanto, o diretor da produtora em questão. O programa Nevo é a produção da Antena 1. Estas são as alterações, outras poderão estar previstas para. Enfim, no caso de mais alguma irregularidade, e estes programas vêm preencher então os espaços em brancos deixados pela Universidade Sertaneja, pela Universidade, aliás, pelo Lembra Dessa e pelo Play Hits. Universidade Sertaneja tem um total de dois, aliás, tem um total de dois programas repetidos nos últimos 15. E tal pode revelar-se perigoso se nas próximas duas. Ou seja, até a edição número 20 houver mais duas repetidas. Não tenho mais a dizer sobre estes nossos programas, sobre as alterações em causa. A questão é apenas esta: estamos determinados a que nenhum programa seja repetido mais do que 20% do total de emissões. E é nesse sentido que estamos então a retirar estes programas, apenas para clarificar o auditório. Digo-lhe também que não é mais permitida a transmissão de música russa na Antena Web. A aplicação desta decisão entrou em vigor ontem, anteontem, dia 21 de março, e isto inclui, inclusive, passando na redundância, inclui as contagens oficiais da Antena Best, designadamente a Hit List Best Last, que tem as 15 mais da semana. Neste caso, a maior parte das músicas são russas, deixaram de o ser na contagem do dia 25 de março. Também neste sentido, sai da grelha o programa Record Chill Out da Rádio Record, que era transmitido às 5 da manhã, às terças, no Canal 1. Não há nenhum programa para este horário. E assim se fecham as portas deste espaço 3 em ponto informação. E pronto. E pronto. É sim. Gostaste desta musiquinha de fundo informativa? Fica bem, não fica? Fica, por acaso fica. Fica uma música muito à BBC. É, faz mesmo lembrar os noticiários. Ah, mas é. Quando estão a dar os destaques. Isto é um informativo. Pronto, mas eu acho que a música, eu acho que a melhor música do que essa para, eu acho que a melhor música do que essa para os informativos era esta. Alô, caros ouvintes. Só que já sabe o que é que eles dizem. Isto é música islâmica, portanto devem dizer alguma coisa com respeito a isso. Que isto digo eu, isto é uma rádio islâmica. Ou um tipo que tem, canta, sei lá, isto porque ele chama-se Hamed. Ah, não sei o que, Ajami. Como é que ele se chama? Deixa eu ver aqui o nome. Ah, não tem aqui o nome já. Hamed Hawashmi. Portanto, sim. Ele deve-te. Ele deve-te. Isto é um... Como é que se escreve Hollywood? Hollywood? Sim. H-O-L-L-Y-W-O-O-D. São eu? Rapaz, se não for, olha, paciência. Acho que sim. Ah, sim. Agora deixa cá ver. 50 é aquilo que eu quero. Não, quero algo mais tradicional. Está difícil. Quero aqui encontrar alguma coisa. Mas está difícil. Porque eu gosto das coisas. Bem. Olha uma rádio das Ilhas Maurícias. Pronto, encontrei aqui uma rádio das Ilhas Maurícias. Que lhe parece? Não é mal. Não. Mas eu continuo sem encontrar aquilo que eu queria. Ah! Agora sim. Pronto, é isso. Vamos à música? Vamos lá. Hoje a nossa playlist é sobre mulheres. Exato. Woman Playlist. Exatamente. Vamos então iniciar com a Thalia, com Amor à La Americana. Thalia. Ou isso. Opa. Então não tenho a dizer-me que não eras boa a falar espanhol. Thalia, uma coisa assim. Como eu disse, a música é Amor à La Americana. Esta é uma cantora, compositora, atriz, apresentadora, escritora e empresária mexicana, que iniciou a sua carreira no início dos anos 80 como vocalista de um grupo infantil chamado Din Din. Din Din! Opa, isto fez-me lembrar agora as campainhas. Não sei porquê. Principalmente as bicicletas. Esquece, pronto. Em 87 ingressou na banda Timbiriche, pronto. Ou seja, gravou 3 álbuns de estúdio com o grupo e isso para o dele em 88. Esse mesmo ano ela viajou para Los Angeles e para cantar como artista solo. Esta música pertence ao seu 5º álbum, Amor à la Americana, de 97. O último CD que eu tenho conhecimento que ela lançou foi em 2012. Ao vivo, lançou um CD ao vivo em 2013, uma compilação em 2013 e uma edição especial também em 2013. E dela não tenho mais nada. Sei que ela acho que foi ou é casada com o Tommy Mottola. Não faço ideia. Eu sei que ela se casou com ele, agora não sei se ela ainda continua casada com ele. Pois, isso também não sei. Mas sei de uma coisa. Eu não sei se tu te lembras disto, mas sei que ela deu voz. Aliás, ela deu voz ao genérico da. Marimar! Lembras-te da novela? Eu vi algumas novelas dela, principalmente quando passavam aqui dobradas, não é? Tipo a Maria de Bairro e por aí fora. Que era uma choradeira de primeira classe. Mas pronto, ok, eu lembro dessas novelas assim. Mas agora, por acaso, esse bocadinho de música não me estou a lembrar. Pronto. Mas pronto, já há tanto tempo, eu também não quero perceber, não é? Pode ser que te lembres desta parte, não sei se te lembras disto. Vamos lá ver se te lembras disto. Depois vem o tal. Depois vem o tal, que agora me fugiu daqui. Ok, passando à nossa segunda música. Olha que belo. Já sei fazer assim retiradas estratégicas. Esquece. Estou a aprender com o mestre, o que é isso então? Retiradas estratégicas. Tinhas que me ensinar alguma coisa? Sim, senhora. Portanto, vamos para a nossa segunda música. Com a grande voz, apesar da estatura pequena, da Anastasia, com Cowboys and Kisses. Esta música pertence ao álbum Not That Kind, que é o álbum de estreia da. Peraí, calma. Álbum de estreia? Calmex, que eu agora estou aqui um bocadinho perdida. Agora não sei. Aí. É que eu tenho aqui dois nomes de álbuns, agora não sei qual dos dois é que a música pertence. Boa. Agora lixei meu. A minha dúvida nem é essa. É se esse é o álbum de estreia. Não, parece que o álbum de estreia é mesmo o homónimo. O Anastasia, que ela tem, 2012. 2000. Oh, meu Deus. Está tudo trocado. Isto hoje está mal. Mas agora não sei se Cowboys and Kisses pertence ao primeiro, se pertence ao Not That Kind. Opa. Not That Kind. Troquei tudo. Boa. sei, isso já pertence sei. A Not Dead King. Qual? Pertence. Essa música pertence a Not Dead King. Ai, meu Deus. Essa música, Boys and Kisses. O Cowboys and Kisses é da Anastasia. Cowboys. Sim, sim, sim. Cowboys and Kisses, essa coisa, pertence ao segundo álbum dela. Então é o Not That Kind. Sim. Que é de que ano? 2001, acho eu. Ah, pronto, ok. Então é o segundo álbum dela. Ela é mundialmente conhecida pela sua voz grave, emotiva e pela sua habilidade ao atingir poderosas notas, demonstrando a sua rara voz de contralto, que mesmo sendo naturalmente grave, lhe permite alcançar notas agudíssimas. Bem, mais, o que eu posso dizer dela mais? Bem, já acho que já das outras vezes já dissemos tudo desta cantora. Ela teve cancro, não sei o que, já se falou nisso? Sim, por duas vezes já. No momento. Está pronto, então. E ela agora voltou em força, tem uma nova música aí nas paradas musicais. É verdade. Qual é? Não faço ideia qual seja. Mas já ouvi. Mas é? Estás a dizer, tem nova música nas paradas. E realmente, exatamente. Qual é que é? Sei lá. Outra retirada estratégica. Eu acho que as retiradas estratégicas. Pronto. Acho muito bem. Pronto, vamos à música. Eu não sei como é que se escreve Anastasia. Anastasia? É, com C de cão, não te esqueças. Ah, Anastasia. Eu sei lá como é que se escreve esta coisa. É Anastasia. Pronto. É que eu queria ver se encontrava aqui o nome da música. Deixa eu ver se encontro. Left Outside Alone. Isto não é 2014. Sim. Ou será que é? É que ela tem uma música que também acho que se chama assim. Tem uma música, pois, que se chama assim, mas não é de 2014. Pois. Stupid Lifetime. Será esta? Não faço ideia. Mas deve ser porque não conheces a música de nenhuma. Acho que é esta. Porque não conheces esta música de nenhuma parte, por isso é porque é esta nova. Se a gente tivesse aqui umas conclusões. Vai lá, vai. Sim, sim. Estamos bem, estamos. Ai. E pronto. Vamos lá ouvir então a Thalia com Amor à la Americana e Anastasia com Cowboys and Kisses. Vamos à música. Bora lá. We'll be right back. despacio y luego me mata. Macho de corazón, amor a la mexicana. Amor a la mexicana. Amor a la mexicana. Amor a la mexicana. Suavecito quiero. Yo quiero, quiero que me espante hasta perder la razón. Perder la razón. Suavecito, despacito, yo lo quiero. De cariño, de delirio, yo me muero. ¡Epa! ¡Ay! Or should I choose another? estarmos de volta à nossa segunda parte do nosso programa, que está a ser completamente diferente dos outros. Uhum. Bem, tinha que ser, não é? Tinha que ser, tinha que ser. Se fosse igual aos outros, fazíamos aquilo que as produtoras fazem, repetimos programas, e nós não queremos repetir programas, eles têm que ser diferentes uns dos outros. A única coisa que repete são os locutores, mas isso, olha, paciência. Se pode arranjar melhores? Também não há melhores. Pois, também é verdade, também é verdade. Acima de nós não existe e abaixo de nós não serve, portanto. Bem, quer dizer, é assim. Vamos cá puxar a brasa à nossa sardinha. Todos os locutores do nosso grupo da Antena Web são todos bons. Claro. Portanto. Quem diz o contrário é louco. Vá, agora quando é que se dá a série estratégica? É porque se são todos bons para dar outras interpretações. Opa, não sejam maldosos, então. Mas eu subscrevo, eu, pelo menos por minha parte, eu sou. Mas também já, pronto, portanto, não vale a pena. Eu sei que tenho muitas fãs e sei que... Já há 12 anos, 10 anos a virar frangos. Exatamente. Pronto. Eu já descambo tu. Tu andas muitos anos a frangos, eu ando muitos anos a... Ah, só caixinhas assadas. Pronto. É uma caixinha mais pequena. Acho que sim, acho que sim. Pronto. Então, vamos às próximas duas músicas. É melhor, é melhor. Saídas estratégicas. Vamos ter a Céline Dion com Destin. Esta música pertence ao álbum The, de 95. Foi escrito e produzido por Jean-Jacques Goldman. Esta música também faz parte da coletânea On Chans Pa, de 2005. Bem, e o que é que eu posso dizer da Céline Dion? A Céline Dion, uma cantora canadiana, que fez ótimos, grandes sucessos, tem uma voz estrondosa. Ela, penso que neste momento, faz vários espetáculos em Las Vegas, no casino, penso eu. Já há muito tempo que não edita um CD, ao menos que eu tenha conhecimento. Editou em 2013. Editou. Dois, um em 2012 e um em 2013. Ah, pronto. Eu é que meti o conhecimento. Outro. Pronto. Mas os dois em inglês? Não, um em francês e um em inglês. Ah, ok. Pois, porque ela tem esses, tem vários CDs editados em francês e também em inglês. Olha, já agora este de, atenção, que é, ela não está a insultar ninguém. Este álbum é de, porque é cantado em francês. De. Ah. Ok. Ai, coitadinho. Mais. Mais. De seguida vamos ter a Taylor Swift com Love Story. Este single foi lançado como primeiro single do disco Fearless. A canção foi escrita por ela e produzida pelo Nathan Chapman. Foi lançada em 2008 e descreve o interesse amoroso da Taylor Swift, que a família não aceitava, e por isso a trama de Romeu e Julieta acabou de servir como inspiração para a parte lírica da música. Mas o final da canção demonstra uma situação bem diferente da tragédia que aconteceu com Romeu e Julieta, já que a parte final da canção apresenta um final feliz do par amoroso. E no Romeu e Julieta, se as pessoas não sabem, eles, a Julieta morreu, suicidou-se, e ele foi atrás, ou ao contrário. Pronto. Os dois morreram, acabou-se. Sim, os dois morreram. Exato, porque as famílias não aceitavam a relação dos dois. Eu por acaso também conheço um caso um caso parecido, mas com um final diferente, que era também duas pessoas que estavam muito uma da outra, mas as famílias também não gostavam, também não, eram contra. Sabes como é que acabou a história? Não. Pronto, eles separaram-se e cada um seguiu a sua vida. Ah. Podiam ter fugido. Se calhar fugiram, se calhar, não sei, com outra, ele com outra e ela com outro, não sei. O que interessa é que eles seguiram suas vidas, pronto, acabou. Siga a marinha. Ai, ai. Tá bem. Pronto, e são as próximas. Isto. E vamos ouvir mais alguma ou ficamos por estas duas só? Ficamos por estas duas e depois então vamos para a segunda e para a terceira e última intervenção do nosso programa de escolhos dos cores do escuro. Eu, isso foi ontem. Tá. Foi contigo, foi com o Nuno. De programa 3 em ponto. Exatamente. Portanto, vamos lá ouvir Celine Dion com Destin e Taylor Swift. Com o as minhas saídas estratégicas são sempre boas. É eu e as saídas estratégicas. Daqui a pouco estás para dizer: se dizes mais alguma vez saídas estratégicas, mas é que te faça. Opa! Pronto, vocês não se preocupem porque ele está. Não, aqui que não me aperta o pescoço porque. É que se eu digo, não sei o que é que te faça, tu mudas de conversa e depois dizes: saída estratégica. Opa, olha, dependendo do que me faças. É que se me apertasse o pescoço já não tenho tempo para dizer saída estratégica. Pois também, é verdade. Pronto. Não, se eu apertar devagarinho, pode ser. Olha, pronto. Não, se eu apertar devagarinho, pode ser que me digas. Ah, sim. Pode ser. Ok. Então, pronto. Vamos lá ouvir estas duas músicas. E nós voltamos para a nossa terceira e última parte, para as despedidas, para mais umas músicas e os disparates aqui da dupla maravilha. Exatamente. Até já. Até já. Je viens. Oh, para a nossa última parte do nosso espetacular programa 3 em ponto. Antes que me enganasse outra vez de nome. Do nosso espetacular 3 em ponto. Pronto. Ou se quisermos fazer assim, do nosso espetacular 3 em conto. Ah, também. E faz-se uma mistura. Também pode ser uma mistura. Uma trimistura. Exato. Pronto. É bem, é bem. E vamos às músicas. Às últimas três desta edição, que vai contar com 7 músicas. Exatamente. Vamos lá às nossas 3 últimas músicas. Para depois darmos as nossas despedidas. Pronto. Pronto, pronto, bebê, pronto. Nós já sabíamos que ele era desprovido de carinho, mas pronto. O que é que se pode fazer? Ok. Retirada estratégica. Hoje é um para boa. Vamos ter a Madonna com La Isla Bonita. Este é o 5º e último single do álbum True Blue, de 87. Eu pensava que esta música não era assim tão velha. De quando? De 87. 87? Pois. Ela ainda tinha aquela voz de menina. Foi apresentada em 5 turnês. Sendo que foi apresentada na Who's That Girl World Tour em 87, no The Girly Show em 93, no Drowned World de World Tour em 2001, no The Confessions Tour em 2006 e no Sticky and Sweet Tour de 2008. Esta música descreve Madonna como uma turista que reza que os dias iriam durar, mas eles foram muito, muito rápidos. Ok. Está bem. Mas o que é que eu posso dizer dela? Ela, há quem diga que ela não canta lá muito bem, mas pronto. Tirando isso, ela é uma cantora que teve vários êxitos, consegue reinventar-se montes de vezes. Teve uma, posso dizer, uma infância não muito fácil. Perdeu a mãe muito cedo, em criança ainda, com 5 anos. E quando decidiu sair de casa, veio com pouco dinheiro para conseguir uma vida melhor e viu-se. Pronto, conseguiu, lutou e conseguiu ter a vida que tem hoje. Que eu saiba, ela agora nos últimos Grammys apareceu um pouco desfigurada. Não sei o que é que lhe aconteceu. Talvez alguma plástica que não tenha corrido assim tão bem, ou ainda estava inchada de alguma plástica que tivesse feito, não faço nenhuma ideia. Também faz, é solidária, ao menos adotou uma criança, que eu saiba, ou duas, uma, acho que foi só uma, não é? Tem 2 não biológicos e um adotado, certo? Ela consegue ter filhos? E pronto. E, não respondeste a nenhuma pergunta? E dela não digo mais nada. De seguida vamos ter a Jessica Simpson com Irresistible. Esta cantora ficou famosa na década de 90. Ficou conhecida como a ex-mulher do Nick Lachey, dos 98 Degrees, que era uma boys band. Já tenho 2 filhos. Este é o primeiro single, o que é muito interessante saber que ela tem 2 filhos. Já agora, de um ex-jogador de futebol americano. Esta música é o primeiro single do segundo álbum de estúdio, intitulado também como Irresistible, lançado em 2001. Uhum. É um pop mais dançante. Não é nada um pop mais dançante. Bem, a música é um pop dançante, é verdade. Mas este álbum é que tem músicas deste estilo e também tem músicas românticas. O que é que eu posso dizer dela? Ela fez um reality show com o tal Nick Lachey na altura, e é irmã também da cantora Ashley Simpson. E mais nada. Não digo assim mais nada sobre ela. Tens alguma coisa a dizer? Gosto muito das músicas dela, do I'm gonna love you forever. Ah, pronto. Grande interpretação do Carlos a imitar a Jessica Simpson. E depois, atenção, já não tem aquela parte em que ela grita daquela. Isso parece um gato a miar. Se faz lembrar aqueles gatos quando estão no cio. Ai, ai. E agora, desculpa lá. Desculpa lá. Da Diana Lucas. Esta música de 2003. Esta cantora participou em 2003 com 16 anos no programa Ídolos. Espera, calma, nada. Esquece, esta música é do álbum Pontas Soltas de 2008. Acerte. Ela tem uma voz tão estranha. Bonita, mas uma voz tão estranha. E o vídeo desta música foi visto no MTV e foi o mais ouvido na Cidade FM. E também fez parte dos Morangos com Açúcar, esta música. A Diana Lucas fez parte do espetáculo High School Musical no Tivoli em Lisboa e no Teatro Avenida no Porto, onde fez duas personagens, fez a Kelsey e fez Gabriela. Sempre Gabriela. Sim. Não tem nada a ver. Ela começou muito novinha, acho que começou com 8 anos, carreira musical, participou em vários programas, em vários espetáculos, mas sim, ela tem uma vozinha assim estranha. E eu gosto muito desta música, por acaso. Mas não me lembro dela nos Ídolos, é engraçado. Também não me lembro dela nos Morangos com Açúcar. Antes de finalizar, permite-me esta pequena brincadeira. How dare I web? A propósito, estamos muito longe de Natal. Está bem, mas achei que era engraçado. Bro. Ontem não é? Pois Feliz Natal! Ok. Parece, é um Pai Natal um bocadinho monstruoso, mas. O que é que querem? Saco de prendas enorme, ele tem que ser grande também, não pode ser assim pequenino. Olha, que isso pode dar asa a outros pensar. Tem que ser grande. Okay. Saco de pedras? Pronto. Eu vou. Saco de Vou despedir. Vou traçar. antes que nos peça, não é? Eu vou me despedir dos nossos ouvintes sem antes dizer, ou melhor, dizendo, é melhor assim. Não, peraí. Sim. Se te vais despedir sem antes dizer, não digas. Ok, não. Eu vou me despedir, mas primeiro tenho que dizer. Ah, ou então não sem antes dizer. Para que deixem de ser tímidos, deixem de pensar, opá, para que é que vamos escrever para aqueles dois malucos? Podemos ser malucos, mas nós lemos as vossas mensagens, nós estamos atentos a vocês, não pensem. Portanto, escrevam-nos para o nosso mail, que por acaso já não é dito há muito tempo, 13.arroba@antenaweb.info. Desde a última vez? Desde a última vez, exato. Ou seja, há uma semana. Visitem a nossa página no Facebook, adicionem os vossos amigos, familiares, cão, gato, periquito, seja o que vocês quiserem. Mandem lá mensagens, colocam lá as vossas mensagens sobre o nosso programa, sobre nós, sobre as nossas músicas. Aviso já se me apedrejarem lá na página do Face, podem contar que são banidos. É verdade. Estou a brincar. Atenção. E atenção, antes de serem banidos, os vossos dados do Facebook são capturados, nós vamos perseguir-vos. Exato. Vamos dar a vocês que é um espetáculo. Já agora também, se quiserem, também podem ligar para o seguinte número: 910106983. E para verem como é verdade, deixa-me ver se está ligado ou desligado. E para verem como é verdade, está desligado. Como é verdade, não posso ligar agora porque está desligado. Senão até ligava. Portanto, mas basta ligarem para este mesmo número: 910106983. E falarem connosco. Exatamente. Que nós aguardamos a vossa chamada. Até pode calhar às vezes vocês ligarem e nós estarmos no ar a gravarmos o nosso programa e vocês também ficarem no nosso programa. Era uma coisa inédita, um programa especial. Podem também mandar assim as vossas anedotas, declarações de amor, de amizade, do que é que vocês quiserem, para quem vocês quiserem. Até podem ser anónimas, podem ser. Não nos importamos. Só somos o veículo que divulga. Portanto, e já agora aproveito para fazer publicidade, não é? Ouçam também, se não gostarem do nosso programa, há vários programas na Antena Web para ouvir, em várias línguas. Portanto, é só escolherem. Já não em russo. Já não em russo. Pronto, mas há em espanhol, francês, inglês, português. E romeno, salvo eu. E alemão, pois esqueci. Portanto, podem. Espanhol, francês, alemão, romeno. E inglês. Podem. 6 idiomas. Escolher qualquer um dos idiomas, qualquer programa e ouvirem as vezes que vocês quiserem, onde vocês quiserem, até no próprio banho. Podem cantar à vontade, não nos incomoda. E já agora visitem a nossa página, tem lá informações sobre várias coisas, tem lá o arquivo de programas anteriores, também tem a página onde tem os espetáculos dos nossos artistas, com as datas sempre bem quentinhas e bem fresquinhas. Portanto, é apreciarem. E pronto, eu despeço-me até para a semana. E beijinhos, espero que tenham gostado não deste bocado eu a falar, mas do programa em si. E passo a palavra ao Carlos. É isso. pronto. Voltamos a encontrar-nos então no. Voltamos a encontrar-nos no. Na próxima semana. É isso que eu tenho para dizer. Yipi! Pela primeira vez, deixaste de palavras do Carlos. Ai, ai. Pronto, é assim hoje. Nos voltamos para a semana. Fiquem bem. E até lá. Até lá. I'm thinking like the shit. 3 em ponto, na sua rádio Antena Web. Desculpa lá, se não te disse tudo o que eu queria dizer. Desculpa lá, se quis ser perfeito e ainda assim te fiz sofrer. Não foste só mais um, eu posso jurar, ainda que não queiras acreditar. Ai, se eu pudesse fazer o tempo voltar atrás, mas sei que não basta pedir-te perdão. Foi uma loucura, perdi a razão. Mas se não dá, se já não dá, desculpa lá. Desculpa lá, se escondi o jogo e acabei por trair. Desculpa lá, desculpa lá. Agora sei que o amor não nos deixa mentir. É tarde, estou só e só vou ficar. Tu não me perdoas, não posso voltar. Mas se não dá, se já não dá, desculpa lá. Desculpa lá, se quis levar-te a jogo e te fiz perder. Desculpa lá, desculpa lá, por ter dado as cartas sem as conhecer. Agora que eu volto, só tens de me ouvir. Depois me dirás se eu volto a partir. Ah, se eu pudesse fazer o tempo voltar atrás. Mas sei que não basta pedir-te perdão. Uma loucura, perdi a razão. Mas se não dá.